Motor de Salvador, bom dia, Azul 2783. Azul 2783, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 200 via saída Arbor. 200 via Arbor, Azul 2783. Azul 4981, desça para 2000 pés, ajuste no 013, autorizado, ILS X-ray da pista 10, reporte estabilizado. Gente, desça para 2000 pés, 013, vai reportar estabilizado no X-ray da 10. Olá, 24, Papa Romeo Alfa Lima Charlie. Is it possible to fly direct LF from present position? Romeo Alfa Lima Charlie, you clear to fly LF position. Clear LF position, Papa Romeo Alfa Lima Charlie. Salvador, 2223, a passareta? Prossiga, passareta 2223. Alguma possibilidade de voar com isso, senhorita? Pode coordenação, passareta 2223. Romeo Alfa Lima Charlie. Contact Recife on frequency 128.8, backup 135.3. 1288, could you confirm to backup? Backup frequency 135.3. 135.3, Papa Romeo, Alfa Lima Charlie. Romeo Kilo Serra Lima, cruzando 4000 pés, tem a frequência livre, serviço radar encerrado 57 milhas, sudoeste de Salvador. Do Serra Lima, para informação e alertas, chame Recife na frequência 251, alterra 1332. Gente, Kilo Serra Lima. Zero D 550, livre acionamento, champ tag. Azul 2783, autorizado para o Diabo. Azul 2783, a boa graça. Salvador, bom, Xanar 63, 1-2, com o Abel. 63, 1-2, aciona identificação via chegada Mari, deixa para o nível de voo 050, ajuste 1-013. Mari, até o 050, Xanar 0, 1-2. papapá, Mike, Juliette, Romeu, confirme posição. Papapá, Mike, Juliette, Romeu, controle. Mike, Juliette, Romeu. Prossiga, Mike, Juliette, Romeu. American Airlines 229, call Cadence via arrival descension flight level 060, KNH 1013. 1013, flight level 060, I'm on arrival, American. Hello, there, good morning, Sun 3304, we're here now, what's that information? Sun 3304. Call Cadence via Bons Arrival, descend flight level 070, KNH 1013. O azul 4981 estabilizado no LS X-Ray. O 4981 no complexo final do procedimento LS X-Ray, chame torre 1-9-8-9-5. 1-9-9-5, tá já. Controle de salvadura, passarelo 2223. Consiga, passarelo 2223. Estuda a possibilidade de direto com o Kista. Para 2223, autorizado, direto com o Kista. Ok, direto com o Kista, obrigado, sim. O azul 2783 solicita a conquista também. O 2783 aguarda. Claro. Valeu, passarelo 2223 solicita 1-60 como final. Passaredo 2223, autorizado nível final 1-60, submantenha 1-60. Autorizado 1-60, 2223. Na R63-1-2, da presente autorizado pro de CAP. Na R63-1-2, confirme sem condições de manter a presente velocidade até proximidade de Duna. Vamos manter a rastiga até Duna, 63-1-2. Em velocidade, reporte para redução, Oxana R63-1-2. Airline 229, reduce speed to 220 knots. Azul 4981, solo 07, direita Fox 1211. Direita Fox 1211, azul 4981. Reduce speed to 230 knots. Reducing 2304, number 3 in approach. Roger, number 3 in approach, 3304. Confirma a tua B, força área 2550. 05 CENT, táxi autorizado, reporte na interseção para ingresso na pista. O ajuste no 013. Sacago 8487, acione identificação via chegada a MAN, desça para o nível de voo 090, ajuste no 013. 090, Alternativa 2199, ainda 210 para 1970, informação hotel é repetido a tudo. Gol 2199, ação de identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 080, ajuste no 013, mantenha o perfil da chegada, número 5 na aproximação. Ah, ok, sim. Número 5 fazendo o perfil, desça para 080, voo 2199. Sala 2550 autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento variável 29. Passando R6312, para tentar para o localizador, curva direita para o 060, desça para 2000 pés, livre aliás, repostabilizado. Passando 60, repostabilizado 2000 pés, passando 63, no American Line 229, reduce speed to 1909. 1909. 13304, reduce speed to 1909. Sun 3304, you copy? Yeah, go ahead, Sun 3304. Sun 3304, reduce speed to 1909. 1909, Sun 3304. Aproximando da Juliette, azul 4981. Ingresso Juliette 012, portão 420, corrigindo 4981 da azul. Gente, ingresso Juliette, portão 012, 4981 da azul. Voo 2199, reduza a velocidade para 2309. 2309, voo 2199. Apsa cargo 8487, reduza a velocidade para 2309. Reduzindo para 2309, apsa cargo 8487. Variável 2-9, confere. Airplane 229, descend to 3,000 feet, in H1013. Sabe 2223, chame Recife no 288, alternando 353. 2550, decolado 12, controle 120, decimal 8. Controle 208, boa, 2550. Reduz a velocidade para 2009. 209 para 209. Salvador, bom dia, Força 2550, decolado da EU, Dael Leda. Força Aérea 2550, contato radar na decolagem, sintonia saída da EL para o nível de voo 360. Via da EL, livre ascensão 360, 2550. Cargo 8487, reduz a velocidade para 2009. Gente, papapá, Lima, Mike, Tango. Tem assim, em condições visuais, não há tráfego a reportar no setor, reporte 40 milhas de Salvador. São 3859, aciona a identificação via chegada bom, desça para o nível de voo 100. Né, 63112, complete final do procedimento LSX2, chame torre 118, decimal 95. 295 completando, até já, obrigado, tá 312. 3190, 8487, desça para 4000 pés. 4304, reaching for level 000. 8304, descente flight level 050. 050, 3304. 3304, vector info station on right heading 250. Your limit is the 120 of Simbra. Simbra Pico. Interline 229, send to 2000 feet, clear ILS X-ray of runway 10, report status. 2000, clear ILS X-ray 10, American 229, report status. Primeira marcha no controle. Gente, o Lima mais tanto aguarda. Aperta cargo 8487, desça para 3000 pés. Para 3000 pés, 8487. 9304, 4000 feet. NH1013. 04. Costa 3000. Chegou 2099 e cruza 100 para 087. O 2199 desça para nível de voo 050. Nível 050, voo 2199. Voo 2199, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para 350, seu limite é o localizador. Proa 350, limite ao loque, voo 2199. Apsa cargo 8487, como tráfego que o precede, encontra-se a 1 ou 3 milhas, Boeing 752. American Airlines 229, complete final LS approach, contact tower in 118.95. Clear approach, 118.95, American 229. Argo 8487, desce para 2000 pés. para 2000 pés, abre 2000 pés. Tá, 2009, graças. Citan 3304. Gol 2199, deixa para lá, 4000 pés. 4000 pés, 2199. Lane clearance, QNH1013. Salvador, bom dia, Oxalé 3, 1-2, táxi via Alfa, reportando táxi via Juliette. Táxi via Alfa, reportará táxi via Juliette, 1-3-1-2. 3859, desça para o nível de voo 050. Eleva, onde intercepta a rota UPSU 21. 51 no 3, um transponde o controle em 120, decimal 80, voo no 095. Poderia confirmar a frequência de controle no 120? 120, decimal 80. Gente, autorizado com o fim de 2360, conforme a rota do plano do voo, após o 21, decola da pista 10, saída por Elefa, curva direita, transponde com o 113, controle a plano 2080, gol 09. Fechamento correto, portão 612, após quando pronto, pressionamento pushback, gol no 095. Gente, porta pronto, 095. Intencionalmente irá ultrapassar o localizador, seu novo limite é a magnética 1920 de Simbra. 120 de Simbra, gol 2199. Para 2550, chame Recife, frequência 1251, alterna 13325. 251-3325, chame Recife, 2550, bom dia. No 2783, chame Recife no 288, alterna 1353. Azul 2783, controle. No 2783, chame Recife no 288, alterna 1353. 288-353, obrigado. Está próximo a barreiras entre Simbra e Duna. Intenção de sobrevoo no local, Mike Juliette Romeo 500 AGL. Mike Juliette Romeo, mantenha 500 pés, receba aqui 700 pés na altimetria, não interferindo na aproximação. Está a 400 pés do terreno agora, 600 no indicado Mike Juliette Romeo. Cargo 8487, informa a aeronave mantendo 500 pés na proximidade de Duna, não irá interferir na sua aproximação. Ótimo, vamos com ele, não te quero, obrigado. Eu vou 2199, aproximando o limite. Vou 2199 para interceptar o curso do localizador, curva à direita, proa 120. Proa 120 para interceptar o motor. O 2, não vai dar. Sunset 3-0-4, descente 2006 e ILS X-Ray, report status. Report status on ILS X-Ray, 3-3-0-4. Sun 3-2-2-5-9, desça para 4000 pés, ajuste no 014. O 2199 desça para 3000 pés. 3000 pés, 2199. Estabilizando a ILS X-Ray, 8487. 8487, complete o final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 895, bom dia a você. Salvador, abaixa a carga 8487, final baixado, checado. Chicago, 2487 avistado, livre pouso, pista 1-0, vento variável, 3 nós. Enter, 487, meu povo. Roger, 9-3, meu povo. Omega 229, X3 ahead, coming back to port, taxi Juliet. Call you before Juliet, American. Barra Romeo Hotel, Juliet Serra, bom dia, mantenha as condições visuais, aí chama 014, reporte através do parque de Pipoca. Solution localizer, 3304. 3304, call Tower 1185. 1895, thank you, 3304. 3859, redução de velocidade, 1909, número 3, na aproximação. 3304, continue approach, nearby, landing clearance, 229, text via Juliet, stand 1-1. Juliet, stand 1-1, American. Arthur, Arthur, stand 21, final da pista, 2-1. Crescente, pode ser gol, 1-2-1-1, livrar. Ok. 2.000 pés, autorizado em elétrica, para trás avisado, gol 2-1-9-9. Tram 3859, desça para 3.000 pés, decoração para sequenciamento, mantenha a presença do limite localizador. Solo Salvador, bom dia, 8487 livrou. Confirme? Eu acho que é 8487. Acho 8487, confirmado o plano? Não, senhor, até livrou na pista. Ó, perdão, 8487 táxi de Alfa, quilo pad 3, quando lá tem o sinalizador previsto a 07. Obrigado. And 10, 3304. Diga, Arta. Vou informar o operador da torre que tem muito urubu ali na final curta, tá? Tipo, 200 pés do chão. Pegamos um bando de urubus ali. Gente, muito grato pela informação. O operador já está informando as próximas aeronaves. Voo 2199 completa o sinal de chame a torre, 1-1-8-9-5. Torre 18-9-5, voo 2199. Latam 3859 para o localizador, esquerda 130, desça para 2000 pés, autorizada final ILS, reforço ser estabilizado. Controle o hotel do Guedes, está livrando altitude para meu pé, a flor de Itapuã. Hotel do Guedes, terra. Observador ground, 11.1. Okay, so the right, 11.1, that's 3304. Alô, Salvador, boa. Bom dia, Natal 304, livrou. Livre, pouso no zero, gol 2199. Alfa, chamar a Igreja do Leste, Natal 304. Cato, Salvador, gol 1095 para o pushback, também em posição 06. Meia dúzia, 1095, inicie de mijar. Um minuto. Para 3 mil pés, ajuste na 013. Um 3859, completo final de Sânia Torre, 11895. 89. Helicóptero Papai Romeu, Hotel Juliette Sierra, através de Pitou. Papai Romeu, Hotel Juliette Sierra, Sânia Torre, 11895. 718-95, muito grato, bom dia, bom trabalho. Torre, bom dia, helicóptero Papai Romeu, Hotel Juliette Serra, na Flores de Itapuã, 30 segundos. Hotel Juliette Serra, qual que era vertical para o Itapuã? A gente vai dar uma treta. Reportar a Itapuã. Lima mais de tango. Afinal, será corre e irá fazer o procedimento com a tela de controle. Mas só aguardando pista aí, tá? Certo. 2199, solo 32, viva direita, solo 211. Solo 219, 219. 211. 211 mesmo. 3859, fica atento a pasta ali na curta final da 10, pouso autorizado, o pista no 0, vento variável 39. O ajuste no 0 no 3. Camarada Sérgio Léxico, 2199. Hotel Juliette Serra, Itapuã, visual, ponto da Nacional. Sérgio Léxico, visual do farol de Itapuã, acompanhando o trilho da Nacional 90. Confirme. Mantenha o farol de Itapuã, aguarde para a Cruz da Nacional 90, Hotel Juliette Serra. Serra. Mike Juliette Romeu, reporte visual com local de pouso. Reportará a Mike Juliette Romeu. Estou no 06, reporte para o táxi, está só aguardando a retirada do finger aqui. Sim. O TEL 359 fraco à direita, helicóptero não intercepta o seu pouso. Hotel Roger Lerdo Serra, tem condições de cruzar e tá aguardando o final? Afirmativo. Cruza, reporta girando base pela direita na 7, Roger Lerdo Serra. Vai cruzar a linha da 1-0, reportará a base pela direita da 1-0. A Livre, o Lima Mike Tango, desça para 2 mil pés, autorizada a sinal ILS, reporte estabilizado. São 3259, solo, acho que tem 5, livre à direita, chama o ponto, jogando 1. Direita, 2-1-1, seja 8-5-9. Cidade da Sierra, base pela direita autorizada, é a porta baixada, autorizada. Reposta na final 1-7, baixada travada. Ponto 1-1, pátio 4, pátio 4. Relativo, pátio 4. Renato, informação em curso Índia. Prepare a saída da El, transição Mote, via Guardicópia 3179. 320, me escuta, El Mote, passa 3179. Se baixar travado até o GVSK. Vou autorizar a transição Mote, jogando o Norte com 34, bom dia, Índia, confere. Para Recife, confirme somente o horário do plano, senhor. Uno 140, a DLE foi apresentada em qual fala S? Ok. São Salvador, bom dia, 3859. Bom dia, 3859, táxi Alfa, chame para ingresso, táxi Juliette. Alfa, vai chamar esse táxi Juliette. Alfa local de pouso, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, frequência livre. Livrando, Juliette Romeu. Passando na bordo, 2 horas e 30 de autonomia caindo na cabine. Solo 37, a livrar, deixa eu ser livre, o Aeroide Serra, bom dia. Oi, gente, o bônus 095 da Intax aprovado via Pátio Inja. Até o ponto de espera fiscal 0, ajuste padrão. No ponto de espera, quando pronto, chame torre em 1 no 8, decimal 95. Ou no 095, tem um bom voo. Tem equilíbrio de táxi via parte em até o ponto de espera da 1 no 0, quando pronto, torre 1295013, gol 1095, bom dia, meu trabalho. 13859, dando passagem ao 37 da gol, ingresso Juliette, portão 4. Após o gol, Juliette com 4, 3859, seja. O Mike Tango completa a final e chame a torre 1-1-8-9-5. Pronto, gol para 5, obrigado, bom dia. Sinal ILS 1-0. 7, Lima Mike Tango, extensão de pouso 1-7-1-0. Amigo, 3-35 fica difícil? Não, negativo. Você pode para cancelar e fazer uma base de esquerda 35, numa Mike Tango. paciente vai reportar para o cancelamento após a base na 35, linha mais estranha. Oi, Salvador, bom dia, Gonzalo, pronto, pode esperar o cancelamento. Errou no 095. Autorizado, Daniel, decolar no 0, vento variável 2 mais. Autorizado, Daniel, decolar no 0, Gonzalo. Controle da presença, Leão Mike Tank propõe o cancelamento e ingressaria na perna do vento, capacidade 35. 7, curva à direita faz, para uma base pela esquerda, curta para 35, Lima Mike Tank. Reporta na final, baixado e checado. Após o pouso, qual é o pátio? A base, senhor. Paciente, curva à direita, após girar a base pela esquerda. Pátio da base. Tank 3179, pronto para cópia? Afirma. 31179, autorizado para Serra Bravo Golfo Romeo, via Zulu 10 até Tango Bravo Eco, nível de voo 320. Pista em uso 10, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva. Controle 120.8, transponder 5123, TAN 3179. 320 Guarulhos, decolando a 10 com a direita da EL Motiva, Zulu 10 até Taubaté. 208-5123, para o 3179. Negativa, saída da EL, transição Mortimer. Afirmo, da EL, transição Mortimer, para o 3179. Correto, cotejamento, 3179, portão 7, chame pronto para o pushback acionamento. Afirmo. Azul 4234, na escuta para cópia. Afirmo, azul 4234. Azul 4234, autorizado para Serra Bravo Romeo Foxtrot via Afrizulu 17, nível de voo 350. Pista em uso no 0, primeira curva à esquerda. Saída Pucra, transição Caju. Controle 120.8, transponder 5054, Azul 4234. O cotejamento correto, azul 4234. Ponte 2, chame pronto para o pushback acionamento. Nave 5, bom dia, contato radar. Para o nível 360, sai da água. 360, nível 360, na água, gol, Zanon. Mais tango, pouso autorizado, pista 35, vento norte com 2 nós. Sente livre pouso, linha mais tango. Beleza, autorizaria voar na proa de Alepa? Ou 1095 autorizado direto Alepa. 1095, muito obrigado. Quem chamou o Patoi? 45. Mike Tango, Polos 44, até a Bata, estacionar frequência livre. Bom dia. Até a Bata, bom trabalho. por gentileza, Chumuxa M3, no 2? Afirmativa, autorização. Recife 350, será coordenado, informação em curso Índia. Prepare Cuca, transição Carjô, guarde o copo, M3, no 2. Cuca, Carjô, M3, no 2. Bom dia, 3859, por si. Para Curitiba, provável Arbor, após Arbor Elefa, senhor. Gostaria de coordenar nível 360? Teste número 2 para cópia, prepare Arbor Elefa, guarde cópia, senhor. Bota 3179 para o táxi, 3 horas e 50, 189, já. Então, Seixo 9, poderia confirmar as informações? Afirmo 3 horas e 50, 189, galhão. O 3179, por gentileza, só me confirme. O senhor efetivou o pushback e a revelia, correto? Negativo, pediu o acionamento e autorizou no 07. Afirmo, eu autorizei o acionamento e pedi que o senhor reportasse quando pronto para o push. O senhor confirma? Negativo, logo em seguida pediu o pushback e autorizou. 31179, então copiado 189, galeão 350, o senhor tem táxi aprovado via parte principal em Índia, até o ponto de espera pistão 0, ajuste padrão, no ponto de espera quando pronto, chame torre em 118, decimal 953179. Yankee Zulu Kilo, só um minuto para a cópia, patrulha já o jeito. Estamos no Lula, autorizado até passar, eu posso estar cruzando aqui. Não, autorizado chegada na área, dessa para o nível 050. Voo 960. 03, confirme o local de sobrevoo e parte onde se encontra a pista de unidade polar. Copiado, é o número 3 para cópia. Yang, o patrulha 03, aguarde para cópia. Risco, senhor. Companheiro da companhia de Tapapá, é a ponte para cruzar a pista. Tapapá autorizado, é a ponte para cruzar a pista, o Tema Kizu. Autorizado, chegada a mão, reporte mundial de descida. Lima na Lima, mantendo posição, chame o solo, 211. São 3859, autorizado para Serra Brava Charles Tango, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa. Controle 120 decimal 8, transponder 5154, 3859. Aqui na Lima, mantenha a posição, chame solo, 218. O controle 208 e o transponder 5154. 5154, somente me confirme por gentileza o nível 360 autorizado. Correto 3859, chame para o pushback acionamento no portão 4. Bom dia, Costa Lima 312, autorizado para Sierra Bravo Romeu Foxtrot, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo autorizado 350. Decolada pistão no zero, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 120.8, transponder 5143, o Chinel 6312. Para isso, ficou tentando a posição, 350, retorno na capiteira no zero, por esquerda, após decolagem, saída Puca, Caju, 208, é o controle de saída, 543, transponder para o Chinel 6312. Correto, o Chinem 3 no 2, portão 3, chame pronto para o pushback acionamento. Manda para o pushback acionamento. Chinem 3, tudo bem, obrigado. Salvador, gol 2196, autorização, pode seguro. Quem chamou 2196? Ah, sim, autorização, pode seguro, por gentileza. Segura ciente, número 2 para cobre, escute a informação Índia, mais de cobre, senhor número 2. Afirmativo, temos a Índia, não agora. Alô, Juliette Tanguzulu, autorizado para seguir o pátio 3, estamos livrando o pátio principal, Juliette Tanguzulu. Juliette Tanguzulu, até o pátio 3, meu companheiro, para a rua da Tanguzulu. Tudo mais fácil, boa, pelo? Bom. Autorizado a posição bom. Boa, bom, Juliette, só para o obrigado. Bravo, Bravo, Bravo. Bravo, Uniforme Serra, desça para 4 mil pés, ajuste no 0, 1 a 3. 4 mil e 3, o Bravo, ou o 960, desça para 2 mil pés, 0 a 3. Autorizado a sinal ILS, reporta estabilizado. Para 2 no pé, no 11. 4 para cópia, aguarde. Fez 179, decolou 57, chame agora o controle 208, boa. 208, boa. Ciência número 5, Lima, que usou do aguarde. Está escutando 3304, também está pronto, cópia na 16 agora então. Sem problema, 3304, número 62, já prepare a árvore elétrica. Árvore elétrica, escuta na 3304. 20, autorizado direto Lima. Direto Lisa 320, vou 3179. Gente, até o patrulha 04, Papa Tango Yankee Zulu Kilo, ok? Patrulha 04, então autorizado, voo local, controle de Simões Filho, 500 pés.